kamikaze, nisi kamikaze, nikiyo mikaze, nisi kamikaze, nikiyo mikaze, nisi kamikaze, nikiyo mikaze, nisi kamikaze, kamikaze, nesse kamikaze eu vou, nem kamikaze, nesse kamikaze eu tô, nem kamikaze, nesse kamikaze eu vou, nem kamikaze, nesse kamikaze eu tô. Nesse eu tô por um sonho onde eu quero chegar. Mesmo que não me case, eu preciso me encontrar. Vida aqui, tô por mim, vou seguir sempre assim. Por viver, por sentir o que o mundo quer de mim. Tô pelo que faço, tô pelo que quero e do pouco que quero quer mais. O que é meu por direito, impondo respeito, sou negra guerreira que faz. É lombra que bate, escurece meu céu, amor de mufita, acaba em Babel. Se pensa que é doce o amargo da vida, então pega a saída e cobre com céu e lua. Nesse eu tô, viaje que eu quero, entre casa e rua. Nesse eu tô, mesmo que eu me entregue entre amor e dor. Nesse eu tô, onde eu espero entre espinho e flor. Nesse eu tô, pelo meu castelo entre... Nesse kamikaze, nikiyo mikaze, nesse kamikaze, nikiyo mikaze, nesse kamikaze, nikiyo mikaze, nesse kamikaze, nikiyo mikaze, nesse kamikaze, nikiyo mikaze, nesse kamikaze, nikiyo mikaze, nesse kamikaze, nikiyo mikaze, nesse kamikaze. De vodka e house, meu kamikaze, cê sabe, talvez eu pegue a Carol, talvez eu fique com a Grazi. Moleque chique na pista, na minha intensa viagem, nem que eu me case de Opala. Eu curto lombra de Grazi, vagaba por um louco mundo cheio de desvantagem, nem que eu me case ou me atrase de lombra light. Isso é normal, visão coloral, meu kamikaze eu já conheço bem e o mal. Sei quem é, quem me quer, bem aonde quer que eu vá. Entre o amor e o cifrão, escolher, nem pensar. Quero os dois e depois nós vê no que isso vai dar. Meu momento em pensamento que vai vir, deixa chegar. Briga, get, que se vende pelos cash. E o brilho dos cordão. Os cat dolls quer ser, mas eu disse que não. Só casa e cama por uma noite não é em vão. Só kamikaze se na rua não ter opção. Nesse eu quero que é mais. Kamikaze tem demais. Nem que eu me case, tô atrás. Nesse dilema voraz. Pra dizer que não sei não. Pelos que vão vir, não sei não. Pode ser que não sei não. Não sei não. Não sei não. Nesse kamikaze, nikiyo mikaze, nesse kamikaze, nikiyo mikaze, nesse kamikaze, nikiyo mikaze, nesse kamikaze, nikiyo mikaze, nesse kamikaze, nikiyo mikaze, nesse kamikaze, nikiyo mikaze, nesse kamikaze, nikiyo mikaze, nesse kamikaze, nikiyo mikaze, nesse kamikaze. Vivo a cada fase, sinto a cada frase. Jogo como eu sinto, jogue como sabe. Sabadão é véu, passe lei, é nóis de novo pra casar. A cerimônia aglomerou, cerimônia aglomerou. A cerimônia aglomerou, cerimônia aglomerou. Eu me vi de kamikaze, sem camisa, sem casa, de whisky no case, prazeres que essa vida me casa. Perfume de paixão de malandro que vaga pela Babilônia, sem regras que eu vim. Lugar que eles pensam, sem pensar que quando for tarde tá cedo pra mim. Nem que eu me case de boné, bermuda e corrente, nesse alta suicida regado de flores e pente. Quando aglomera já tô pronto, de cima casei cá pro encontro. Daqui várias fitas que excita, me vi de noivo de novo. Que não sobe e desce tem do amor ao dinheiro. E que já conhece tem da atitude ao medo. Nem que eu me case com a loucura de ser eu. Pra sempre o meu, preço que o seu ego me vendeu, plebeu. Nem que eu me case, nesse kamikaze. Nem que eu me case, nesse kamikaze. Nem que eu me case, nesse kamikaze. Nem que eu me case, nesse kamikaze. Nem que eu me case, nesse kamikaze. Nem que eu me case, nesse kamikaze. Nem que eu me case, nesse kamikaze. Nem que eu me case, nesse kamikaze. Nem que eu me case, nesse kamikaze. Nem que eu me case, nesse kamikaze. Nem que eu me case, nesse kamikaze. Nem que eu me case, nesse kamikaze. kamikaze, nem que eu me case, nesse kamikaze.